Puxa me dê, fala da VIP, a pegada da sofrência. Repertório novo, bebê. Alô, meu parceiro, Everton Som, opressão. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Estou